Obrigado por tua palavra, Senhor. Nós cremos em tua palavra. Tua palavra é a verdade que nos liberta. Sim, eu creio, Senhor. cremos na tua palavra. Ela é poderosa para fazer infinitamente mais do que pedimos. Aleluia.